Taylor. Capítulo 5. O Impostor. Miserável homem que sou. Romanos 7, verso 24. Cada um de nós é eclipsado por uma pessoa ilusória, um falso eu, Thomas Merton. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou-nos o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. 1 João 4, verso 10. O conceito de pecado de Thomas Merton não se centra em atos pecaminosos isolados, mas fundamentalmente no ato de optarmos por uma vida de fingimento. A vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Só pode haver dois amores fundamentais, escreveu Agostinho: o amor a Deus numa negligência do meu eu, ou o amor do eu numa negligência de Deus. Merton disse que a vida dedicada à sombra é uma vida de pecado. Pequei em minha recusa covarde por temer ser rejeitado, de pensar, de sentir, de agir, de responder e de viver a partir do meu eu autêntico. Recusamos ser nosso verdadeiro eu, até mesmo com Deus, e depois nos perguntamos por que nos falta intimidade com Ele. O ódio pelo impostor é, na verdade, o ódio de si mesmo. O impostor e eu constituímos uma só pessoa. O desprezo pelo falso eu dá vazão à hostilidade, o que se manifesta como irritabilidade geral, irritação pelas mesmas faltas nos outros que odiamos em nós mesmos. O ódio próprio sempre redunda em alguma forma de comportamento autodestrutivo. Aceitar a realidade da nossa pecaminosidade significa aceitar o nosso eu autêntico. Judas não conseguiu encarar a sua sombra, Pedro conseguiu. Este fez as pazes com o impostor interior, aquele que se levantou contra ele. Quando aceitamos a verdade do que realmente somos e a rendemos a Jesus Cristo, somos envoltos em paz, quer nos sintamos em paz, quer não. Quero dizer com isso que a paz que ultrapassa o entendimento não é uma sensação subjetiva de paz. Se estamos em Cristo, estamos em paz, mesmo quando não sentimos nenhuma paz. O Mestre nos diz: queime as velhas fitas que lhe giram na cabeça, elas o atam e o aprisionam, reduzindo-o a um estereótipo autocentrado. Escute a nova canção de salvação escrita para os que se sabem pobres. Abra mão do medo que sente do pai e do desagrado que sente por si mesmo. O pai das mentiras torce a verdade e deturpa a realidade. Ele é o autor da insegurança e do ceticismo, da desconfiança e do desespero, do pensamento doentio e do próprio ódio. Eu sou o filho da compaixão. Você pertence a mim e ninguém o arrancará de minha mão. Jesus revela os verdadeiros sentimentos de Deus em relação a nós. Ao virarmos as páginas dos evangelhos, descobrimos que as pessoas que Jesus lá encontra são você e eu. O entendimento e a compaixão que ele oferece a elas, ele também estende a você e a mim. Ao final daquele retiro especial no Colorado, escrevi uma carta para mim mesmo, para o meu impostor. Encerrei a carta escrevendo: quanto maior o tempo na presença de Jesus, mais você ficará acostumado com sua face e de menos adulação necessitará, porque terá descoberto por si mesmo que ele é suficiente. E nessa presença, você se encantará com a descoberta do que significa viver pela graça e não pelo desempenho. Abba, Pai, enche-nos de alegria saber que, como filhos teus, podemos falar honestamente contigo a qualquer momento, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Não precisamos de máscaras, mas podemos chegar-nos a ti abertamente, sujos e esfarrapados com todos os nossos pecados e nosso dilaceramento. Obrigado por tua graça, que a tudo cobre por meio de Jesus Cristo. Amém. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus,